e aqui na festa é aqui que a paz começa. Levante as mãos se gostou dessa. Brasil, tem alegria aqui na festa, é aqui que a paz começa. Levante as mãos se gostou dessa. Brasil, as estrelas e a lua são convite e cortesia. O drink e a rua completam a magia pra cadastra. Hoje eu estou afim, vai vindo aí. Mamãe passou açúcar em mim. Olho no olho da princesa, não quero ver tristeza. Sai pra lá, gavião. O caô que é firmeza, gente da gente, beleza. Carinha é boa ação. Beijo de mão, de mulher de mão. Te se piar no caverna, o que vira esconde, esconde. Yeah. Era isso que eu queria. Festa de paz, amizade e alegria. Lalaiá, laiá. Seja bem-vindo, é tão bom amigo ver você sorrindo. A vida na verdade é uma grande curtição. E pra ficar melhor, vem comigo no refrão. Na madrugada, o que liga é amar, curtir, zoar, sorrir, dançar. Seja o que Deus quiser, só não pode faltar homem ou mulher. Na madrugada, o que liga é amar, curtir, zoar, sorrir, dançar. Seja o que Deus quiser, só não pode faltar homem ou mulher. Demorou. Já esquentou o drink, ainda é uma da matina. Chefia, tô no pique. Preciso encontrar alguém com quem me identifique. Picadilha chique, cinema, piquenique. Uau, bateu um frio na espinha. Brother vem na minha, na boa adivinha. E um doido no toalete atracado com uma mina nesse preço. A comadre era Bia. Na noite dá isso, na noite dá daquilo. Não precisa temer, tá comigo, tá tranquilo. Alô, acorda, bro. A nossa festa ainda nem começou. Toque de RP. Mas ó, pra você ver, eu também sou bam bam bam, seguro procedeza. Eu vim de lá pequenininho, sangue bom. E pra você não se esquecer, na sequência refrão. É assim que tem que ser, né? Não, pá, tem que saber ler e escrever. Branca, gaguejar, mãos pra cima, vamos viajar. Através da poesia, conhecer novos horizontes. De Porto a Recife, Curitiba, Mossoró, BH. Viva, eu quero é mais. Tô aqui pra descontrair. Música em alto e bom som. Deixa cair. Já deu pra perceber que essa festa não tem fim. Bate, bate, coração. A noite é uma criança que não quer dormir aí. A sequência revela. Aqui na festa é aqui que a paz começa. Levante as mãos se gostou dessa. Brasil.